119-35 é o controle. 360 autorizado, Guarulhos, Upper Zulu 1-4, Gruf, Upper Zulu 1-6-BHZ, direto 13, Upper Whisky 5-8, até Papá Charlima. Decola 1-0, curva direita, Dael Leda, após Scratch, para interceptar Upper Zulu 1-4. 5553 o transponder, 1935 o controle, gol no 607. Cotejamento correto, estimador, puxa. Estacionamento, gol no 607 no 5. Gol no 607, autorizado. Puxa, estacionamento, time ataque. Time ataque. Salvador, bom dia, o TAN 35 no 7, tente informação, kill. 35 no 7, está autorizado para Brasília, 380 é o nível, decola da 1-7, sai da Gole, transição Ofito. Após decolagem, curva direita. Aciona 5565 no transponder, 119.35 é a frequência do controle. Ciente, apenas com suspensão, decolagem da pista 10, curva direita, Gole Ofito. Saída 5565 transponder, 1935 controle e o nível 380. Planejamento correto, só corrigindo o controle a 1198. Estima proposto no 07. Gente, 198, reportar alto, 3517. Paulo, gol 1605, informação quilo, autorização nível 380 para o Galeão. Gol 1605. Eu tenho 360 autorizado, copia? Copia 36, o gol no 605. Está autorizado para o Galeão, 360 é o nível, pela Pesulo 14. Decola da 10, saída da El, Leda, Krat. Após decolagem, curva direita. Aciona 5560 no transponder, 119.35. Correção, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado nível 360 para o Galeão com Pantano via Upper do 14, decola da 10, a saída vai ser da El e da Krat. O transponder 5560 e a frequência do controle 109.8, gol 1605. Gol 1605, protegimento correto no propulsion 03. Chamando. Chame Recife, frequência 1260. Recife 260, 1804, bom dia, bom trabalho. Boa. No 642 ao 54, 198, boa viagem. 198, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o gol no 648. Gol no 648. Melhor, 642, perdão. Ah, positivo, agora sim. Gol no 642, controle, contato radar na perna de decolagem, passa 1.700 metros, no 642. 642. táxi Gol no 607 com 171 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alterna Galeão. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera, chama Torre em 186. O altímetro marca agora 1014, tem bom voo no 607 da Gol. Juliette Alfa, ponto de espera, chama Torre 186, agora no 607, bom dia. Paulo, Gol no 605 para pushback acionamento. No Stinger 3. Autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Autorizado, puxa acionamento, 60. Gol 1642, suba restrito ao nível 350. Restrito 350, Gol no 642. Uno 7, Uno 5, chame Recife, a frequência 1260. 1260, Gol no 715, bom dia. Bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Gol no 607, ponto para a pista no 0. 07, bom dia, linda, cola pista no 0, 130 graus, 4 nós. A linda, cola pista no 0, Gol no 607. Para o táxi, o Gol 1897, com 162, 1320, Campinas. 97 prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera Torre 1186. Altímetro agora 1014, tem bom voo. Juliette Alfa, com 1014, 1186, lá no ponto de espera, obrigado, Gol 1897. Seu 3597, correndo com a equipe de solo, assim que o tráfego da Gol passar a sua retaguarda, autorizado o push no 07. Gente, eu sou 357. Solo Gol 1605 para o táxi, alternando Campinas, 3 horas e 5 50, 132 a bordo. Gol no 605 vai seguir como número 2 no ponto de espera. Vai dar passagem ao tráfego da companhia que vai passar à sua direita. E após prossegue via Índia e Alfa. E quando no ponto de espera, a torre 186. Altímetro agora 1014. Gol no 605. Ok, após a passagem da aeronave da companhia, pode iniciar via Índia e Alfa como número 2. O gol 1605. Agora 1014. Do 607 ao 01 no 198, boa viagem. Bom dia, linha decola, pista 90, 120 graus, 62. Decola, gol no 897. 40. Restrito ao 340, gol no 607. Salvador, UTAN 3597, acionou o PLB 139, 4 horas e meia, terno com fim para o táxi. Segue via Juliette Alfa no ponto de espera, 118.6. Altímetro agora 1014, tem um bom voo, 3597. Juliette Alfa, 286, ano ponto 0, TAN 3597. Obrigado, bom dia. Bom dia, TAN 3153 para o Galeão. 53 para o Galeão, mantenha, me escute, aguarda a cópia, por gentileza. 97 ao 05, 198, boa viagem. 198, bom dia, voo 997, Breno. Gol 897, bom dia, passa 2000. Gol 897, meu cordial, está em contato ao radar. 7. Chame Recife, 1260. 26007, bom dia. Decolagem autorizada, 130 graus, meia dúzia. 605, decolagem autorizada. Bom dia, eu tô 357, vamos esperar na 10, pronto. Tem 597, ali mantém, Pichino Zé. Ali mantém, 357. Voo no 605, controle Salvador, contato radar. Contato radar, voo no 605. 053, pronto, cópia. Prossiga. Está autorizado para o Galeão, nível 340, pela Upperwisk 50. Correção. É, Upperwisk 50, BDEV, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Proof, Upper Zulu 14, Toquim. Decola da 10, saída da El Leda, BDEV. Após decolagem, curva à direita, aciona 5567 no transponder, 119.8 é o controle. 340 autorizado 3153, Galeão via Upper Whisk 50, BDEV, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16 Group, Upper Zulu 14, Top. Decola da 10 com curva direita, sobe da El Leda BDEV, 556217, 198. Contendimento correto, cima para o push, 3153. Chame Recife 260. 1260. TAM 3859, este é o controle Salvador. Meu cordial. Via chegada bom, desça para 2000 pés, ajuste 1094. Controle, é o TAM 3597, passa 2000. TAM 3597, controle Salvador, meu cordial, está em contato, radar. 3053 autorizado, puxa estacionamento, chama táxi. Marcel, muito bom dia, TAM 3472, ainda com o centro Recife para condições. Controle Marcel, muito bom dia, o TAM 3472, ainda com o centro Recife para as condições. 3597, tem uma formação na nosso lado esquerdo. O ideal seria voar o Fito. Vamos fazer o seguinte, capitão. O senhor efetua. efetuar os desvios necessários para evitar, obviamente, a formação. Enquanto isso, faremos uma solicitação ao melhor centro de controle do Nordeste, na esperança de que o senhor possa voar o FITO. Entendi, então mantenha essa presente proa até os desvios da nossa lateral aqui e ficamos aguardando então a autorização de Recife. 3507 agradece. Positivo. Da 3507, confirmado, está autorizado o FITO, porém vamos subir restrito ao nível 340, 3507. Sente restrito 340, então voa o FITO, 3517, Latam. O gol Unobeia 05, chame Recife, 1260. Recife 260, manda meia gol, gol Unobeia 05. Boa! A 3517, chame Recife, a frequência 1260. Começa agora com o centro, 3517, agradece e aproveita o final de domingo. Boa! Na 3133, temos 4 horas de autonomia, Guarulhos e alternado e 151 agora. Segue via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 186. Altimetro agora 1014, tem bom voo, 3153. Vem aqui, grato, vai sair via Juliette Alfa. Controle Salvador, Jan 3259, alguma possibilidade de voar turma? Sempre existe a possibilidade, está autorizado. Muito obrigada, sim, a gente fica feliz demais. O senhor poderia confirmar o vento, por gentileza, senhor? Graus com 3963, 21 e LS Yankee, vai de fora. Então 3472, chamará quando é definitivo, obrigado.